to ride, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Não tenho medo de dizer adiós, eu quero repartir meu coração. Agora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste o coração.